Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! É, sejam bem-vindos, sim, ao programa daqueles jogos que causam VRC, aquela vontade repentina de cagar, aquele jogo que fez você se borrar. Sim, sim, e na fila desse banheiro, batendo na porta, disputando um lugar no vaso, temos aqui conosco Hyde, Mr. Bubbles, Homem Mal e esse que vos fala, Lula Molusco. E começando a leitura de cartinhas do cast passado, o cast de GTA. Homem Mal, pode começar hoje com você ou... É, hoje pode. Então vai lá, vai, Homem Mal, primeira cartinha. Então tá, minha cartinha aqui, ó, ele não escreveu a pronúncia, eu já sei, mas eu vou sacanear mesmo assim, é do 20 Angel. Então ele manda a cartinha aqui falando: olá pessoal da Orion Games, eu sou o 20 Angel, 22 anos, região metropolitana de Campinas, e faz um tempo que eu não mandava carta porque eu não tinha me identificado muito com os temas do cast. Porém, nesse foi foda, estão todos de parabéns. O GTA sempre é foda, cara. GTA é hit chato, garantido, né, cara. Aham, é, vai lá. A primeira coisa que disse quando eu vi GTA 4 no cast foi uns 3 ou 4 palavrões de alegria. Não dá pra falar de GTA com ânimo sem falar palavrão. Bem, bem provável. Não esperava nada de GTA 4 devido às diferenças que tinha para o San Andreas. Senti sim a falta de ser um pouco mais RPG, mas entendi que pro estilo do Nico, ele já estava no máximo e CJ ainda era um moleque pelas diferenças de personalidade dos dois. CJ é moleque. CJ não podia ser caveira, hein? Imagina o Nico virando pra ele: você é moleque. Você não pode ser caveira, você não é caveira. É, então. Enfim, missões extremamente envolventes, mesmo sendo do banco, a do assalto ao banco mais foda de todas, meu, com certeza. A capacidade das escolhas, inclusive, eu disse que deixou todo mundo vivo, inclusive o traidor, mas não sei antes meter uma porrada, né? Tem que dar umas porradas, né? Achei o trânsito de Liberty City é um caos ao ponto de eu usar mais táxis do que roubar veículos. Esse é um ponto que eu discordo. Ah, e é um ponto que eu discordo em relação à dificuldade de escapar da polícia. No San Andreas era bem mais fácil. Mas, pô, pra mim, o GTA 4 é bem mais fácil. É, eu também acho mais fácil de escapar da polícia. Todos os GTAs. Acho que ele devia usar aquela manha de entrar em casa. Aí fica muito fácil mesmo. Ah, é mesmo. Pensado nisso, é. Eu não tinha pensado nisso, não. Mas se eu usar aquela manha de entrar em casa, e aí você sai, já era. Mas não lembro se funciona em todo canto, né? Todo lugar que você entrar, sai. Mas em casa deve tirar. Se você entrar em casa, cara, e sumir, só funciona se você tiver menos de 2 estrelas ou se você salvar. Então, é isso daí mesmo. Ou seja, tem que ser um save point. É aquilo, é mais fácil naquelas, depende de onde você tá no jogo. Uhum. Pode até ser mais fácil naquelas. Então, ele disse que sentiu falta das lendas urbanas, se bem que finalmente tem um serial killer. Quem estiver jogando GTA 4 ainda começa a prestar atenção no jornal, lê o jornal que vai ver que tem um serial killer em Liberty City. Falou: bem, vamos ver aonde será o próximo GTA. Um novo lugar criado? Um antigo melhorado? Ele tá aqui, deu algumas dicas, como Londres. A Londres é uma boa, cara. Rio de Janeiro. Brasil não vai ser porque já tem o Max Payne agora. Payne no Brasil. Cara, eu queria a missão de libertar o Belo da prisão. De vender um tecido. Ou você receber a missão do Adriano, quando ele jogava no Flamengo, de mandar amarrar a namorada dele no poste. Nem a Rockstar consegue, né? Jogar no Rio o carro com a noiva do Bruno lá, né? Com a amante do Nossa, Bruno. É sensacional. Cara, não falta, hein? Nossa. Então. E aí ele falou que GTA foi um jogo polêmico porque vendeu bastante, né? Porque tem alguns jogos que tem conteúdo bem mais pesado, com certeza. Tipo, Postal 2 é tenso. Mas é isso aí, cara. Ele gostou muito do cast porque GTA é um jogo muito bom. Da hora. É isso, obrigado pela cartinha. Vou já emendar aqui e ler a cartinha do Skol. Aqui é o Skol. Tudo beleza, senhores da Orion? Cá entre nós, podem falar, vocês têm pacto com o demônio? Sim. São videntes ou algo do tipo? Eu sou, isso tá provado. Já. Lemos o As futuro, três hein? Coisas, na verdade. É, lemos o futuro. Comigo é só o demônio, o resto eu não tenho, é só o demônio mesmo. Lemos o futuro, mas não trazemos a pessoa amada, hein? Nada disso a gente faz. Então, a gente não se especializou nisso. Mas vamos lá. Porque toda vez que vocês fazem um cast sobre algo que causa grande impacto no mundo dos games, na mesma semana sai uma notícia bombástica sobre o mesmo assunto. Ai, ai. Foi só vocês postarem um cast sobre GTA 4 e especularem sobre um próximo GTA durante o programa que sai a notícia no site oficial da Rockstar que anuncia a chegada de um trailer do aguardado GTA V para o dia 2 de novembro deste ano. Resta saber se o game será para essa geração ainda ou não. Ah, acredito que vai. Vai, com certeza. Sem dúvida. Né? Não podemos contar tudo agora. Quanto ao GTA 4, achei o jogo uma revolução da franquia GTA, pois além de muito realista, realidade que acabou me fazendo aprender a dirigir veículos no game como uma pessoa mais normal, pois em GTA San Andreas o meu único freio era a parede. O enredo é muito mais pesado que os outros games da série, indo muito mais a fundo do seu personagem com o resto do mundo do game. Porém, eu ainda prefiro o bom e velho GTA San Andreas. Não sei porquê, mas esse me prendeu muito mais ao mundinho e tem uma história digna de ter trilogia nos cinemas. Então é isso. Parabéns pelo ótimo trabalho. Nota 9.98 pro cast e que venha GTA V. PS. Lula Molusco. Eu não desço redondo, mas dou mais dor de cabeça para os adversários do que qualquer cerveja. Só se for cerveja ruim, né, cara? Tem que ser. Ou muita. É. De cabeça. Mas beleza. Valeu pela cartinha, valeu pela nota, 9.98. A gente fica contente pra caramba com isso aí. E vamos que vamos. É, Mr. Bubbles, o que diz a sua cartinha? A minha é do Yuri, provavelmente japonês, né? Uhum. E provavelmente homem, não sei, porque Yuri é um e nome. Provavelmente do SBT. Pode ser, é verdade. Não, eu conheço Yuri é um... o Yuri russo. Eu conheço o Yuri russo. Então, sei lá. Eu conheço a Yuri do The King of Fighters só. É um nome unissex. Não tem o Yuri Gagarin também? Foi pra... Também, pode crer. Então tem vários. Né? Então, ele começa falando que ele é o Yuri da Zona Leste de São Paulo. Esse eu não conhecia. Agora a gente conhece um Yuri japonês, um Yuri russo e um Yuri da Zona Leste. Zona Leste. Então, provavelmente eles são a mesma pessoa, né? Ou não, vai saber. Bom, ele começa aqui. Olá, pessoal da Orion Games. Boa noite. É, realmente agora é boa noite. Eu não conheci o site de vocês. Alguns dias atrás, eu resolvi do nada procurar um site com bons podcasts sobre games. Nunca tinha ouvido um desse tipo e dentre os que eu encontrei, o melhor em todos os sentidos foi o de vocês. Muito obrigado. Valeu. Que é o que eu vou passar a acompanhar. O trabalho de vocês é realmente incrível e estou muito feliz por ter encontrado. Aí ele comenta aqui que o primeiro que ele ouviu foi o de locadoras, né, que o pessoal gostou bastante. Aí ele mandou o histórico dele aqui, de todos os videogames que ele teve, os casos dele. A gente não vai ler porque é do outro podcast, é do podcast passado, né, mas eu acredito que você vai gostar também bastante do Cultura Arcade, Yuri. Se você não já tiver ouvido, ouve ele que você vai gostar. E ele fala do GTA que, por incrível que pareça, eu nunca joguei nenhum deles. Depois de tudo que eu vi vocês falando, já estou baixando o Vice City Stories do PlayStation 2 pra ver no que dá. E falou que se ele gostar, ele vai pegar pro Xbox o GTA 4 e já tá aguardando o 5 aí que a gente profetizou. Um abração e fiquem com Deus aí. Estamos com Deus, é. Muito obrigado, Yuri. Amém. Estamos com Deus aqui. Deus menos está alguns convosco. Aqui que tem pacto com o diabo pra mim. Então, eu falei com quem eu tenho pacto, né? Então já fica aí a dica. Hashtag fica a dica. Beleza, e seguindo aí a sequência, Cetista, o que diz a sua cartinha? A minha cartinha diz várias coisas. Uma delas é bom dia, Orionautas. Ele errou. Não é bom dia, companheiro. Então, fail total. É, ele é o Rafael Baskins, ele tem 19 anos, ele é de São Paulo e ele é da capital. Somos todos seres noturnos. E o nome dele provavelmente é brasileiro, né? Ou alguém acha que é japonês também, sei lá. Não sei, pode ser romeno. Pode ser romeno, ou tailandês, sei lá. Grego. Zona leste. Zona lestistas. E ele falou que ficou um tempo afastado da net e não pôde ouvir os casts, mas agora tá ouvindo todos essa semana e se desculpou pelo atraso nos comentários. Não se preocupe, cara. Que bom que você mandou comentário. Muito obrigado. Ele falou que primeiramente ele foi separado, então acho que a primeira mente dele queria falar pra gente que ele recebeu o Xbox Special Edition do Gears of War 3 e ele fez um vídeo de unpacking que ele ia mandar pra gente. Então aí ele falou que quando ele tiver um tempo ele faz o up aí pra gente do vídeo. Então é algo que eu estaria interessado de ver, sim, porque deve estar muito, muito bonito. Foi eu que cobrei ele pra ele mandar. É pra mandar. Vou mandar que esse eu tô com vontade de ver. Esse e o do Star Wars. São os dois que eu tô com vontade de ver. E aí ele fala que sobre o último cast do GTA, não tem nem o que falar. Nunca zerei um GTA, sempre gostei de sair e entrar. Sempre gostei de entrar e sair esculachando na cidade. Aí ele falou que no San Andreas o que ele gostava era pegar o jatinho. Aí ele ia pra alguma cidade que ele não tinha aberto ainda, ou Las Venturas, ou San Fierro. E aí ele já pegava 4 estrelas automaticamente dentro do jato e ficava desviando dos mísseis dos caças. E aí bem Top Gun isso aí, né, cara? Muito Top Gun, cara. Pô, velho, eu acho que dá um casting. Coisas que eu fazia em GTA. Nossa, dá um casting mesmo. Muita coisa em GTA, cara. Nossa, era animal. Principalmente o San Andreas, que tinha várias partes de floresta, cidade de interior, era gigantesco. Puta, cada bizarrice que dava pra fazer. Era o melhor de todos. E ele também falou da tal notícia que... do trailer do GTA V, né? Aí ele falou, não teve hora melhor pra lançar esse cast, né? Eu acho que você tem que agradecer o Homem Mau e os melhores amiguinhos dele lá na Rockstar, né? Que eles são... eles estão comunados lá e um dá notícia pro outro e você acha que foi coincidência que a gente soltou antes? Foi não. Então agradeça o Homem Mau, por favor. E ele falou, é isso aí, galera, continuem com o bom trabalho, e ele não vai dar nota, não. Viva a revolução, ou seja, ele deu nota 10. Não, então, deu não, 10 não. Não deu nota, é o default, que é 9.9. Beleza. Então a nota dele é 9.9. Pode pôr aí na planilha pra gente fazer o average depois. Sobre esse negócio de a gente ter ligação com isso, aquilo, ó, fica aí no ar. Believe pra vocês, só isso. B-I-L-I-V-I. Believe na gente. Não, depois eu vou contar como é que a gente descobriu essa história de GTA V. Bom, e seguindo aí, é Hyde que eu não chamei. O que é a sua cartinha, Hyde? A carta é do General Jota. Olha só, depois de vários anos louco, sem mandar uma carta, ele mandou. Desligou aqui, o Xbox, saiu da live. Pois é. Aí ele diz assim: oi, pessoal, aqui é o General Jota. Estou mandando essa cartinha hoje porque vocês falaram que eu tava um bom tempo sem mandar, é verdade. Bom, então tá aí. O Homem Mau comentou que eu não estava tendo tempo de mandar cartinha, porque estava jogando muito no 360, né? Acabou de comentar de novo, né? Aí eu assim, nossa, como eu queria que ele estivesse certo. Na verdade, estou ocupado com outras coisas pessoais, ele não disse porque são pessoais, e nem estou tendo tempo de jogar. Mas com as férias chegando, aí daqui a pouco tô lá na live jogando com vocês. Bom, vamos ao cast. Sou um grande fã da série GTA, joguei todos, exceto o jogo comentado nesse cast. Mas já vi muita coisa de GTA 4 e é realmente uma revolução na série. A profundidade que eles dedicaram à história e aos personagens é realmente uma coisa de louco. Só posso dizer que depois desse cast vocês me deixaram em um hype animal para jogar o GTA 4 e com certeza irei jogá-lo antes do lançamento do GTA 5. E também espero que saia no ano que vem. Acho que provavelmente vai sair, né? Eu acho que sim. Acho que é ano que vem, cara. É pra fechar a geração aí com chave de ouro. Enfim, o cast foi ótimo, muito bem pesquisado as curiosidades, me fizeram dar boas risadas e vamos fazer gastar dinheiro mais uma vez em um jogo. Vou dar nota 10 e estou pouco me lixando. Não, não pode fazer isso. Não, não, pode, não faz isso. Então a gente vai considerar que é 9.9. Ele está pouco se lixando, senhor. É inválido. Isso é verdade. É verdade. Isso é verdade. O pouco se lixando justifica. Então é 9.9. Beleza. Até mais beleza, e até a próxima. Você vê, o GTA é tão ferrado que fez até o General Jota mandar carta, hein, cara? Pois é. Podia até ter mandado antes, mas ele mandou no de GTA, cara. Que incrível. Beleza, valeu pela cartinha. E, Raid, recadinhos? Tem mais uma carta aqui que eu vou ler, que é do... Mais uma? Opa, vamos que vamos. Do Devil Pony. Também fazia tempo que não mandava carta, né? Devil Pony, vulgo pôneis malditos, né? Então, aí, manda aí. Em maiúsculo e em negrito, né? Hyde barra Mr. Bubbles. Ô, louco. Não sei quem fez a edição, mas qual é a música e a banda que quando acaba a leitura das cartas? Um metal com uma guitarra solando bem rápido, a la Malmsteen. Muito massa, abraços. Qual que é, Mr. Bobos? Diretor. E aí? É, então, essa música, né, é de um cara que tem vários remixes de músicas de games famosos. Eu não sei o nome dele, porque no site dele ainda que não tem, pelo menos eu não achei. Mas o domínio dele é ioshan.net. Como é um nome muito diferente, a gente põe aí no mural de publicação do podcast aí, mas vale a pena, as músicas dele são de graça, pode baixar lá no site dele, né, são todas de graça. E tem músicas muito boas, né, mesmo aqui, todas que tem aqui são ótimas. Ele faz remix de música do Final Fantasy, Zelda, enfim, vários clássicos. Eu baixei as músicas dele, gravei no celular, fiquei ouvindo semanas, assim. Então, eu tenho todas aqui em casa, são ótimas. É DJ, né, cara, ele é DJ, né? Ele é guitarrista tudo. Também, ele é músico, né? Acho que ele faz o remix na casa dele, deve fazer a bateria, a guitarra, faz tudo, praticamente. Ele produz aí, DJ, where's the bass? Então vamos que vamos. Hyde, recadinhos. Agradecer o pessoal, né, que tá mandaram bastante cartinha, estão comentando também, né? O Diogo Semin sempre manda, o Daniel Trova. O pessoal que manda sempre. Falar, né? O Daniel Trola. Bem com o Rodrigues, né? O pessoal manda sempre. E também queria pedir pro pessoal para espalhar a palavra aí, né? Espalhar o cast para amigos, né? Para espalhar mais. Quem conhecer aí, o pessoal conhecer o cast. Sua avó, seu tio. Isso, seu cunhado, por cachorro. Exemplo, você que tá ouvindo, olha pro lado direito. Tem alguém? Fala do cast. Olha pro lado esquerdo. Tem outra pessoa? Fala do cast. Se não tiver ninguém... Não faça isso no ônibus, por favor. Não, principalmente no ônibus. Porque, aliás, o pessoal escuta funk no ônibus sem fone de ouvido, por que não pode ouvir OrionCast? É mesmo. Pode, mas se tiver um ônibus lotado, você tira o headset e põe no máximo, cara. Por favor. Cara, o cara tá lá ouvindo, eu também posso, você tá ouvindo aí com... No, eu também posso, eu tiro eu aqui. Eu apoio essa ideia. Pô, isso seria épico, se alguém fizer isso e gravar, a gente coloca aqui no mural. A gente coloca no mural. Eu duvido que alguém vai fazer isso, mas se fizer, achievement, viu? Parabéns. Ônibus não tem notado, essa é a meta, hein? A missão. Você vai ganhar uma estrela, automaticamente, nesse Sou momento. Sou o cara no metrô e começa... Tan, tan, taran, it's me, Mario! É tipo, a gente tem que começar a fazer essas. A soltar umas quests toda semana, tipo o Clube da Luta, entendeu? Dar umas quests pessoal. Quem conseguir fazer durante a semana, sei lá, a gente pensa em alguma coisa legal pra fazer. Bom, então, eu fico imaginando a reação das pessoas, seria uma flash mob ao contrário. É, consigo. A meta da semana é ouvir o Orion Cast num volume alto no trem. Transporte público. Metrô, qualquer tipo de transporte público. Lotado também. Eu acho que eu vou dar um CD do OrionCast pro tiozinho que vende pamonha. Esse ia ser bom. Seria legal também. Então, e sigam a gente aí no Twitter e curtam aí no Facebook. Beleza, galera. E ouçam o cast, né, sempre. Ou, é claro, sempre. Beleza, galera. Valeu muito pelas cartinhas e vamos pro assunto de hoje. Começando o assunto de hoje, né? O nosso assunto de hoje é aquele jogo que tem o fator VRC alto, né? Aquela vontade repentina de cagar. Acho que muita gente jogou jogos assim, não necessariamente de terror, né? Alguns sim, alguns não. Vamos começar por Hyde. Que jogo que teve um fator VRC para você? Então, quando eu era criança, né? Eu era uma criança um pouco medrosa, assim, né? Admite isso, né? Cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo te assustava? Quase tudo me assustava, assim. Eu era bem, bem assustado, né? O seu barriga assustava? A Bruxa de 71. Ô, oh, nossa, eu cagava de medo. Não, o episódio do diabo assusta. É, Satanás! É você, Satanás! Invocando o diabo, né? Então, e tinha um jogo no Master System que eu jogava no Master System, né, naquela época. E eu tinha bastante medo, né? Que era o Alien 3. Acho que vocês devem ter jogado já também, talvez, a versão do Mega, né? Exatamente. Então, jogava com a Ripley, cara, a versão do Mega. E eu jogava aquilo, mas era um... Tipo assim, eu jogava porque não tinha outro jogo pra jogar, né? Mas eu jogava me cagando, assim. Era tenso, né? Era tudo... Normalmente os jogos que eu jogava era tudo colorido, né? Bichinho, sei lá. Uhum. E aquele jogo lá com aqueles bichos... Cristal não jogava. Você sabia a história do filme? O filme tinha te influenciado de alguma forma? Eu acho que provavelmente, né? Provavelmente então, o filme já tinha afetado e... Acho que o efeito nesse caso é mais do filme do que do jogo. E qual que é a sensação? Dá aquela sensação assim, será que eu vou ligar o videogame em mim? A sensação é assim, joga só de dia, né? E de noite nem pensar. E de preferência com mais alguém perto de você. Mas, depois isso passou, né? Ainda bem. Você chegou a correr pra sua mãe depois de algumas vezes jogar e ficar perto, assim, como quem não quer nada, e ela estranhar um pouco seu comportamento? Talvez tenha acontecido, não me lembro muito bem, mas é possível que tenha acontecido, sim. Alguém chega na sua casa e fala, ô, Raid, vamos jogar aquele Alien que você tem, sei lá. Não, tá passando um filme legal na TV agora. Tem filme maior chato, não quero não. Televisão aí, ó, SBT, tradução Silvio Santos, ó, muito mais legal, né? Mas você sabe que aquela versão do Mega Drive eu achava da hora, cara, do jogo. É praticamente um Contra, né? Uhum. É um Contra, assim, on steroids, assim, matéria de gráfico. A do Master System era a mesma coisa, assim, praticamente, só que um gráfico reduzido, né? Engraçado eu tinha medo, mas eu fechei o jogo. Mesmo com medo, eu cheguei a fechar o jogo. Mas esse é um fator que existe, você tem que saber. Você tem medo do desconhecido. Enquanto você não termina aquilo, você fica com medo. Não era isso. O fator era que eu tinha só Sonic 1 e esse jogo no começo. Então... Então o fator não tem o Peter. O fator jogar. não tenho jogo e eu quero jogar. Então eu caramba, fechei... Agora eu entendo também. Faz todo o dilema, sentido, né? Cara. Não, faz todo sentido porque você gosta tanto de Sonic. Então. Você vê, né? Tipo assim, você passava o maior cagaço nesse jogo. Aí... Beleza, pra se sentir confortável, o que você fazia? Colocava a fita do porco espinho. Jogar sonho pra fazer a lavagem mental, né? Tipo assim, você devia se sentir extremamente aconchegado quando via aquela tela azul. Olha, agora você falou, é verdade, hein? Isso aqui tá sendo uma sessão de psicologia, né? É, uma sensação de aconchego, assim, devia dar, ligar a fita do Sonic quando você sai daquele terror do jogo do Alien, aquela briga pela vida. É igual. Mas o efeito é esse. É igual o console mesmo, né, cara? Você joga 10 horas lá, depois você deixa ele ligado pra resfriar, né? Mas eu uso essa técnica até hoje. Se eu assistir um filme de terror, assim, antes de dormir, eu tenho que pelo menos assistir uns 10 minutos de TV antes de deitar. Assistir um Chaves, né? Pra dar aquela, né, tirar aquela... Depende do filme, né? Aqui pra desencapetar o corpo. Hoje não tem mais muito filme de terror bom, né? Sei lá se eu fiquei chato, mas... Mas não, na realidade acho que as pessoas têm muita informação hoje, então talvez... Porque aquilo que você falou, eu lembro até no comecinho do Alan Wake, tem uma frase assim, que ele fala que o segredo do... Ele fala que aprendeu com o Alfred Hitchcock, né? Stephen King, né? Isso, é Stephen King. Que o segredo de deixar as pessoas com medo é não mostrar pra elas do que ter medo. Porque se elas conhecerem, você não vai temer aquilo que você conhece, você só teme o desconhecido. Então, aquilo que o Mr. Bubbles tava falando aí faz todo sentido. Então, eu gosto de filmes de terror antigo, né? Então, o Mr. Bubbles até sabe ficar tirando sarro de mim, que eu fico assistindo um filme de 30 anos atrás, né? Mas eu acho bem melhor do que a maioria desses filmes novos, assim, de terror, né? No caso. Mas eu acho que a gente viaja também é mais na nostalgia. Porque esses de hoje, eu não consigo ver mais esse terror do desconhecido, não. A gente já teve muito acesso à informação, já conhece muita coisa na vida. Então, não tem como. Mas o Alien, acredito que é impressionante, sim, e era um filme, pelo menos o primeiro filme, o segundo eu acho que tinha uma baita ação, mas o primeiro filme, ele era bem, bem de suspense mesmo, assim, terror e suspense. O primeiro eu acho que é o mais terror, né, É, o mais terror de todos. Depois, o segundo é uma... Nossa senhora, o segundo é uma trituração, cara. É legal, eu gosto da série. Alien, o Resgate. E mais boa lembrança aí. É, bela lembrança. Bom, eu vou falar de algo bem clichê, né? Um dos jogos que dava um VRC, assim, razoável. Eu já não era criança, né? Mas foi o primeiro Resident Evil, né? Ele é extremamente clichê, mas tinha algumas coisas que davam susto, né? Como a cena do cachorro, que eu já falei até em outros casts, assim. E trovão, uivo lá fora, que eram elementos que a gente não tinha, pelo menos quem jogava no PC, jogava Alone in the Dark, sabia já como é que era isso, né? Mas a gente que era jogador de console não tinha tido aquela sensação até o momento, né? Não sabia o que era o Survivor Horror. Eu já tinha tido com outro jogo, mas... Eu... Ah, é? Qual o jogo que você tinha tido? Bom, o primeiro jogo que eu, pelo menos, que eu lembro, que eu senti um clima mais tenso, assim, foi do Vai Wanderlei. O Vai Wanderlei eu já achava verdade. Um pouco tenso, assim, já achava ele meio... Ele é macabrão, né? É. Cara, sabe o que ele fugiu da minha mente agora no nome do jogo? Altered Beast? Altered Beast. Exato. Ai, Wanderlei. É, eu acho que o Wanderlei foi marcante, né? É, então, Altered Beast, eu já achava ele meio tenso, assim, já. Eu já achava aqueles capitão lá, já meio... Porque você jogava Sonic 2 e passava pro Altered Beast, eu já achava meio... Já não, eu já sentia um pouco de tensão, já. Você não tinha medo de ficar tipo, nossa, não vou jogar, mas não era aquele clima normal, né? Ficava tranquilo, não. Quantos aninhos você tinha, Mr. Bubbles? Ah, eu não era muito novo, não. 25. Devia ter uns... 25. Não, devia ter uns 13 anos, por aí. Não era muito novo, não. Já... Ele impressionava. Eu sempre fui muito medroso também. Uhum. Por nada, né? Por motivo nenhum, mas sempre fui meio medroso. O meu foi o Resident mesmo que trouxe isso daí. É claro que a sensação de terror passou logo, né, com 3, 4 horas de jogo, muita coisa vai embora, né, mas é aquilo, né, você toma um ou dois sustos e aí você passa a ficar com aquela tensão o tempo inteiro, né, será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Aí quando passa muito tempo, silêncio, aí você fala, meu, tem alguma coisa estranha. Então ele deixa, eu achava engraçado, ele alimentava o tempo inteiro o VRC. Tanto que depois, eu acho que foi até um dos motivos que a série passou a não assustar mais, porque você já esperava o tempo todo que a série era de você se assustar e tomar susto, né? E ficar com medo. É, acho que não tem, tipo, não sei, é uma fórmula que desgasta rápido, né? Não tem como você... Desculpa quem ficou assustado no 2 e no 3, mas aí eu não ficava mais assustado. Aí já era sobrevivência pura mesmo. Olha, eu confesso que o Nemesis, quando ele vinha quebrando os negócios, às vezes assustava. Eu caía nessa ainda. Aham, você caía. Eu caía. Tipo assim, eu não caía, tipo assim, eu entrava num estado de adrenalina, assim, tipo, cara, ferrou, vamos combater ou vamos correr. Mas aquele, não sei, cara, eu já achava também outra coisa, do 2 e do 3, eles eram absurdamente coloridos, pelo fato de não passar dentro da mansão. É verdade. Então, sei lá, a mansão era aquele clima de terror, né, não sei, ela tem aquele clima... É, de coisa de festa de Halloween, de, sabe, Castelo Mal-Assombrado. Castelo do Drácula. Castelo do Drácula. Então, e o pessoal colocava aquelas coisas bem características, né, como uivos lá fora, né, barulhinhos ali. Aquele uivo de Chapolin de lobo, né? É, e é um lugar bem claustrofóbico, né, que é fechado mesmo, né, outra cidade aberta e por aí vai, apesar de você ter o caminho limitado pela engine do jogo, né, você só andava quadrado ali, mas eu achei os outros bem coloridinhos. Foi um jogo que deu, assim, vários VRCs, assim, Resident Evil 1. E eu não esqueço quando o pessoal falou, assim, não, um amigo falou pra mim, né, quando ele falou, não, eu joguei um jogo que, meu, dá o maior medo de jogar sozinho, não consigo jogar à noite... É, tem barulho de trovão, parece zumbi, a gente, ah, cara, mas não é assim, não, não sei o quê. Cara, quando ele trouxe pra jogar, eu não esqueço a cena do cachorro, todo mundo pulou no sofá. Ah, puta que... Meu cachorro pulou da janela, tá eternizado pra mim aquele momento. Então, eu acho que o que dá mais esse medo, assim, é o clima do jogo. É o clima. Nenhum momento, não, nenhum momento susto. É o clima que ele tem o jogo todo. Por isso eu falei do Altered Beast. Ele tem um clima meio pesado. Mas, né, sabe o que ajuda mesmo a dar medo? É o clima. É o ambiente que você joga também. Porque sim, você jogar de dia, cheio de gente, a estratégia que eu fazia pra jogar ali em 3, você não dá tanto medo, né? Agora você jogar de noite, sozinho, no escuro, e com fone de ouvido, de preferência, aí, tipo, muda totalmente, né? Ah, é. Mas é porque a gente tá acostumado a sempre ter as assombrações aí, as coisas ruins. Sempre acontece quando a pessoa tá sozinha numa casa na floresta, né? Tipo, nunca aparece no shopping. E a gente que mora na floresta, né? Então já tem meio caminho andado já. Num dia com neblina, né? Esse tipo de coisa. Uma noite com neblina. Então, ó, Silent Hill. É, bom, depois a gente vai falar de Silent Hill, né? Guardar pra depois. Então, mas ó, ainda falando disso daí, ainda na série Resident Evil, teve alguns outros momentos, o Resident Evil 4, que todo mundo fala que é action, tem uma parte em específico, que é na parte do castelo, quando você enfrenta os insetos, que nem são os inimigos assim clássicos, tão aterrorizantes, que toca uma música, mas uma música que é sinistra, cara, e tem vários momentos de susto, porque eles são invisíveis, né, tem uns que ficam invisíveis e pode aparecer em qualquer momento. Então, tipo assim, eu acho que é um momento do jogo, assim, bem, bem VRC. Tá, a música também acho que é outro fator, assim, que é importantíssimo pra... Ou a falta dela, né? Ou a falta dela, pra ambientação. Mas acho que ela, com a música, ele realça mais isso do que a falta da música. Ah, não, realça. Mas sobre a série Resident Evil, não sei o que eu tinha que falar, assim, o Resident Evil 1 e aquela parte do 4, assim, dos insetos que eu acho, assim, de lascar. São realmente, mas é o único momento VRC, por exemplo, que eu sinto no 4. Eu senti num. Depois nos outros não tem momento VRC praticamente pra mim. Tem um sustinho ou outro clichê. Eu achava macabro, acho que era no 4 mesmo, aqueles monstros assim, aqueles zumbis que vêm e explodem, sabe? É um zumbi preto, feião assim, tipo carbonizado. É no 4 ou no... Tá. É no 4, não, né? É o que tem nas plagas dentro. Mas sabe o que eu acho engraçado daqueles zumbis? É que eles fazem barulho de gente que tá morrendo asfixiado, assim. Então, nossa, esse barulho me incomodava dele. Barulho esse barulho é perturbador em si. Você vê, né, cara? É um jogo que o pessoal fala que o terror acabou, mas tem seus momentos, tem, né? Tem, com certeza. Tem seus momentos. Olha só, não, mas eu concordo contigo. A mim não me aterrorizou tanto, mas eu já ouvi falar de algumas pessoas falando que aquilo ali é bem perturbador, aqueles bichos. É, e eles vêm bem devagar, assim, isso, ó. Isso, nossa, aquele bicho é macabro. Nossa, nem percebi isso, cara. Nem percebeu? Você precisa de uma... Pra você matar eles, tem uma coisa interessante nesse ponto. E aí a gente vê como o Shinji Mikami é mestre nisso daí, né? Pra você matar eles, você precisa de um visor térmico na sniper. É, na realidade, só dá pra pôr na sniper. Então eles podem estar a uma distância média, você tem que mirar com a sniper, que é mais lenta, você tem que acertar na realidade não é Las Plagas Regenerator o nome daquele inimigo. Eles têm umas Las Plagas nas costas e perto assim do ombro, da perna. Se você, por exemplo, arranca a perna e não mata aquele bichinho, a perna cresce de novo. Então você não tem como matar o inimigo se não for por aí. E o que acontece? Como você tem o tempo do zoom, esse tipo de coisa, vai dando tempo dele chegar perto de você. Uhum. E aí fazendo aquele barulho. Ele vem devagar, coisa, né, ainda. Vem devagar, que parece de carne moída. Carne moída torrada, assim. Olha, a textura de texturização do inimigo é fantástica. Carne moída. A capta. Inimigo é uma capta. Agora já perdeu todo o teor que ele tinha, né? Foi embora. Já é. Construímos o maior clima. Quem não jogou, já era. Construímos um bom clima, o cara tá sentado. O cara tá sentado ouvindo. Nossa, uma capta. Foi mal, não vou dar dessa. Vou manter o clima assim. Silent Hill é clássico, né? Acho que todo mundo já... Praticamente todo gamer já jogou Silent Hill, né? Eu acho que o primeiro deveria ser o bundle, assim. Um bundle de Collector's Edition dele devia vir um CD da caixinha do Silent Hill com um pinico. É importante esse pinico, viu? Pode acreditar. Ou uma fralda geriátrica, se for uma versão pra adultos. Então, Silent Hill, eu acho que até hoje, o Silent Hill 1 é o jogo mais assustador de todos, assim. Ele... Talvez o Siren, né? Que o Siren eu joguei pouco. Ele chegue perto, mas... Acho que o Silent Hill ainda tá na frente, né? Porque... Aquela neblina, né? Você não vê o que te espera, assim, é muito sinistro, né? Aquele rádio, é tudo muito sinistro em Silent Hill. Eu acho o barulho do rádio pior mesmo. Cara, o enredo, né? Ele procurando a filha dele no meio da neblina na cidade, né? E depois tá o jeito que é... feito Cheryl. É. O jeito que a história se desenrola também, né? É tudo muito, muito macabro. Não, tem três elementos muito perturbadores naquele jogo pra mim. A neblina, né? Você não saber o que tem na frente. Uhum. E que era, os caras criaram por limitação do console. Olha só como às vezes limitação do hardware obriga a criatividade, né? Você dá ajudou hardware muito, né? Dá vontade pros caras, os caras não conseguem fazer um jogo legal. Você dá um hardware limitado e os caras têm que ter ideia, né? O rádio, aquele barulho, aquele chiado quando eles se aproximavam, e a luz. Eu acho magistral como ainda a luz coloco usada. Mais duas coisas. Os ângulos de câmera, eu acho que eles são bem colocados assim, é uma coisa que... Porque tem logo no começo, quando você entra naquele corredor... Os ângulos de câmera, eu acho que já foi um negócio, tipo assim, os caras aproveitaram bem o que tinha no Resident Evil, né? Que a gente até não citou no primeiro, mas tinha uns ângulos de câmera desgraçados, né? Eram bons. Você ficava, será que eu vou pra frente? Será que... O que tem aí? Né? Os caras colocavam no ângulo e falavam, ei, caramba. Você só ia ver quando você passava o ponto, né? Então, logo no primeiro, logo no começo, que você vai se... procurando lá a menina e entra naquele corredor lá, que encontra aqueles corpos lá tudo apodrecendo, né? A câmera parece que é um predador te seguindo, assim. Ela fica, tipo, espreitando, assim, e vai virando. Eu acho que era uma coisa inédita no PlayStation, não tinha muito disso, né? É porque o jogo, o primeiro Silent Hill, ele era em tempo real. Ele tinha aqueles ângulos matados, igual do RE, mas também podia fazer isso, é mesmo. Aquela cadeira de rodas também era muito macabra. Muito, muito. E outra coisa... Eu gostava dos cenários dele, que era tipo hospital, escola... É. Não, e a segunda versão dos cenários, né? Do Silent Hill detonado, né? E são cenários, assim, de lugares que a gente normalmente frequenta, né? Aí acho que aumenta mais o... É parecido com o que a gente tem na vida real. E outra coisa que eu acho que era muito macabra no Silent Hill era a música, que era... Não era uma música, né? Era como se você pegasse um monte de metal e começasse a bater eles sem... Totalmente aleatório, né? E outra coisa, esse aqui é um ponto pessoal que dava muito medo do Silent Hill, é que o lugar onde... A gente já falou isso, mas o lugar onde a gente mora é igual ao Silent Hill. Exatamente igual. Tanto na neblina, quanto no lugar, quanto nas criaturas que habitam o lugar. Você acha que deveria vir uma etiquetinha no Silent Hill, assim, não recomendado para moradores de Rio Grande da Serra? Era altamente recomendável isso. Era recomendável mesmo. É recomendável, né? Poxa vida. Só demorou uns anos, mas eu acho que eu vou fazendo uma versão dessa daí. Ou vou falar com aquele ouvinte nosso que manja de Photoshop para criar essa capa. Não, melhor ainda. Nos outros jogos, né, vai vir filtro Rio Grande da Serra, on ou off, né? On ou off, é bom. Eu joguei um jogo que ele, assim, ele tem um quê? Ele é mais aventura, mas ele tem um quêzinho de terror, assim, desse negócio mais psicológico, como vocês falaram. Que eu não canso de falar desse jogo, ele é velhinho. Aliás, tem até outro jogo também, lembrando agora, que também é velhinho, mas é bom. Que é o Condemned Criminal Origins. Vocês jogaram? Chegaram a jogar ou não? Só a demo. Cara, ó, tem uns... Cara, eu joguei o começo desse negócio, é foda. Cara, é muito bom. Você é a história de um policial forense, estilo CSI. E tem um pedaço da cidade, uma parte pobre da cidade lá, sabe? A parte onde ficam os drogados, etc, etc. E começa, tipo, sei lá, a violência naquele pedaço da cidade aumenta, tipo, de 100% para 300% em uma semana. Aí você vai investigar lá um possível serial killer e tal, aí acontecem uns rolos, você acaba sendo indiciado de assassinato e você tem que se livrar, achar as provas pra provar que você não matou o policial lá. Quem matou foi esse suposto serial killer. E cara, o jogo inteiro é em ambiente fechado, em ambiente apertado. E tipo, é um pedaço da cidade abandonado, então tipo, tem lojas, casas... tipo, rua sem iluminação, loja... Cara, tem coisa que dá mais medo que prédio abandonado? Cidade ainda, tipo, nível centro. Existe mansão abandonada. Talvez prédio abandonado em Rio Grande da Serra, dê mais medo. Então, e o legal do jogo que assim, por exemplo, você passa sempre em, por exemplo, no caso do prédio, às vezes você tá num lugar que tem uma estrutura bem velha, você escuta gente passando, correndo no andar de baixo, ou então, sabe, andando no telhado, você ouve pessoal, gente conversando, assim, tipo como se fossem uns drogados, sabe? E um fator do jogo assim, que ajuda muito, um deles é o fato de você praticamente não ter arma de fogo o tempo inteiro no jogo. E nesse jogo você mata os caras, né? Então dá pra perceber que é do meu tipo de jogo. E você passa o tempo inteiro, jogou com um pedaço de cano ou uma perna de mesa na mão, e você escuta os inimigos ali, e cara, você sabe que não vai ter jeito, você vai ter que ir lá na cara dele pra matar ele, cara. Então, tipo, já é um clima bizarro, aquele clima fechado, meu, claustrofóbico, e você sabe que você vai ter que passar ali na frente do inimigo e você vai ter que encarar ele, cara, e matar ele na paulada. E, meu, é muito insano. Os inimigos também, tipo, são os lunáticos, cara, os drogados. E aparece um cara sem braço, até desesperado, meu, tipo assim, esse tranca no armário, não sei. Nossa, essa eu achei muito chocante, cara. Porque, assim, isso que eu ia falar, outro fator do game, que ele é meio CSI, né? Você tem que investigar algumas cenas de crimes, né? E, putz, tem essa parte, por exemplo, que o cara se tranca no armário, e você abre o armário, tá lá o corpo do cara, em pé ainda, né? Isso. Aí, você tá falando no celular com a menina, com a menina que tá te ajudando. Ela fala pra você, tira uma foto do corpo e manda pra mim. Aí você pega a câmerazinha lá e tira uma foto do corpo, né? E ele tá com umas feridas muito zoadas no rosto, assim, além de estar sem o braço, né? Aí ela fala, não, tira uma foto com close melhor do rosto dele, né? Pra ver esses ferimentos. Aí, como barato, a câmera, né? Você que ajusta o foco da câmera. Aí você mira o foco bem no rosto do cara, assim, e vai a câmera no rosto do cara e vai ajustando o foco. Na hora que o foco fica certinho, assim, que você vê bem a cara do maluco pela tela da câmera, meu, ele vira e te segura pelo braço, te puxa e começa a falar com você, cara. Meu, tem várias coisas desse tipo, meu, é tenso. Esse é uma coisa que eu digo sobre esse jogo sempre, que foi o melhor jogo que eu já joguei, que eu nunca mais vou jogar de novo. Cara, eu tinha um amigo que falava isso também. Eu também falava isso. Melhor jogo que eu joguei que eu nunca vou jogar de novo. Então. Cara, eu não sei. Eu não sei se eu volto a jogar esse jogo ainda, cara. Não, eu não, não, não tenho tão tenso assim. Se eu encaro o desafio psicológico que é o Condemned. O 2 foi um lixo. O da continuação foi uma porcaria. Mas o primeiro eu recomendo muito. É aquele jogo que, meu, cansei de estar jogando à noite, assim, cara. Eu lembro que a primeira vez joguei no PC. De jogar teclado e mouse pra tudo que é lado, cara. De você assustar e bater a mão em tudo. Cara, é... Não, é foda. Nossa, fiquei curioso agora. É um jogo antigo, 360, viu? É. Ele é do comecinho do 360. Esse jogo ele é de 2005 e 2006. Isso. E tem 360, tá baratinho. Os gráficos dele, obviamente, não são aquela coisa, mas... Meu Deus, que jogo bizarro, cara, que jogo insano. E você, tipo, tem esse quê psicológico, igual Silent Hill, sem aquele monte de puzzle chato, e você pode matar os inimigos. Show de bola, mas aí pra galera fica digamos assim, o aviso, né? É uma vez só. Bem esperto, né? Você falou esse negócio de louco aí, me lembrou que um dos motivos de eu ter medo do pessoal dos splicers do BioShock é por isso mesmo. Eu também tenho um pouco de medo de gente louca no jogo. Nossa, eu também acho bizarro esse negócio de hospício, sanatório, é um lugar bizarro, né? Então. Acho que aquelas coisas que eles faziam, na lobotomia, né? Aquelas coisas terríveis assim que faziam no século passado. Eletrochoque, nossa. Realmente. Se o BioShock até tem uma parte perturbadora, que é aquela parte do Dr. Steinman. Acho que é bem perturbadora aquela parte do jogo. Eu acho o primeiro BioShock meio sinistro também. De doida, se você tem medo, você tá muito bem servido no Condemned. Porque, tipo, os inimigos, eles têm pedaço de pau e tal. Só que eles não vêm pra cima de você pra enfrentar você. Às vezes, tipo, eles vêm gritando e correndo, sabe? E, tipo, batendo no ar, assim, até chegar em você, cara. Eu acho que quando ele falou, você tá muito bem servido, achei que ia falar, você tá muito bem servido no Arion Cast, né? Que só tem doido aqui. É porque a gente louca, ela não tem um objetivo, assim... Você não sabe o que esperar, né? Você desconhece. Então, aproveitar, recomendo. Procurem no YouTube Condemned Locker Scene. Tipo, Condemned é a cena do armário. Cara, é só esse pedacinho que quem gosta de jogo de terror e gosta de jogo de ação também, meu, vai pular na hora. Dessa geração, dos jogos de terror, pelo menos os que eu joguei, o único que eu achei assim que dá medo é Dead Space. É, eu também acho. Que tá, Alan Wake... Até o Dead Space Extraction. É. Dá medo, cara. Então, que Alan Wake é um terror, mas é mais fraco, assim, né? Não é... É literário. O negócio dele é mais a história, né? E o Silent Hill novo não tá legal. Ele tem aqueles sustos, mas é aquela coisa tipo que a gente falou do Resident Evil, né? Você já tá esperando, ele perdeu aquela coisa da tensão que o Silent Hill 1 e o 2 principalmente tinham, né? Traiu o movimento, né? Traiu o movimento. Vou aproveitar, o que é o terror de videogame pra vocês? É ver o bicho feio? Ah, ver o bicho feio ou, não é terror, ou, né? Porque... Ou o ambiente, tipo, não ter aquele bicho feio, mas o ambiente te dá ser um ambiente desagradável na vida real também. Então, quando eu era pequeno, o bicho feio até fazia sentido, né? Mas agora acho que a tensão que se cria, né? Você se sentir na pele do personagem e não saber o que esperar, né? Você ser surpreendido por alguma coisa que... É ser surpreendido, né? O clima pesado, né? Isso, o clima pesado. Clima pesado, eu já me crio uma tensão. Já. Eu acho que é mais eu acho que é quando ele mexe com o seu emocional, entendeu? Quando você tá jogando um jogo... tranquilo, sabe? Você tá naquela sua base emocional. Quando você começa a ter aquele clima pesado, que você começa a ficar tenso, você fica emocionalmente abalado, assim. Você não tá no seu centro de equilíbrio, sabe? Acho que aí, a partir daí já pode considerar que é um jogo de terror. Acabo, né? Eu acho que é mais a ambientação. É a ambientação que faz mais do que o bicho feio. É, e aí vai de tudo, né? Vai cenário, vai música, vai a história, é uma mistura de tudo, né? Uhum. Eu não joguei, por exemplo, Dead Space 2. Eu só joguei o começo na casa de um amigo, assim. Foi um jogo que eu não peguei do começo ao fim. Tem que terminar um também. É uma coisa que eu devo. Mas vocês já tiveram a experiência de jogar o começo dele? Achei bem perturbador, cara. Bem forte. É, então, que Dead Space, eu acho que é um jogo muito mais o bicho feio do que o ambiente desagradável. É, sabe o que é o negócio? É mais ficção científica. Então, eu acho que ficção científica nesse... Nesse caso, assim, universo, que é no... Então, você tá no espaço, sozinho, né? Tipo, isolado do mundo, né? É uma situação que te deixa tenso, né? E tá todo mundo morrendo, assim, né? Despedaçado. Tipo, no primeiro, logo no começo, morre todo mundo na nave. Você consegue apelar pra um desconhecido que já não é tão manjado? É. Apesar que, tipo assim, uma forma de vida alienígena também tá manjado. Sei lá, alienígenas são uma coisa, assim, que eu acho meio tenso também, porque é uma coisa que pode ser real, né? Cientificamente. Cara, eu acho que eu tenho mais medo de zumbis do que alienígenas. Eu também. Porque se existisse alienígenas, eu gostaria de fazer amizade com eles. É, então, eles me causam mais curiosidade do que medo. É, eu também. É. É, eu poderia me ferrar. Tem várias versões aí, né? Sonda no seu rabo, é o que eu penso também. É um curioso. É, putz, uma sonda no rabo deve doer pra caramba, hein? Putz. Cai fora, cara. É o Cartman se ferrou naquele desenho. É, então. Eu vi a nave e já derruba, cara. Não deixa pousar, não. É. Melhor prevenir, né? Do que... Quando é RPG, né? Ah, muito comédia. Também, mas é interessante. Dead Space eu acho tenso, viu? Bem tenso. Dessa geração atual, eu acho que é o que tá na frente aí. Eu acho que é o único representante, praticamente, cara. Se a gente for pensar nessa geração atual, assim, de jogo de... mais aterrorizante, o jogo VRC, né? Então, eu acho que não tem o Siren, né? Mas que não tem uma projeção muito grande, sim. E tem o Dead Space, pelo menos ele é multi, né? Tem o Fear 3 também, pô. Mas, cara, o Fear 3 é tão perturbador quanto o primeiro? O Fear 3 é exatamente como o primeiro, cara. O primeiro? O Fear 2 foi perdido. O Fear é bem perturbador. É, então. É bem perturbador, Fear. Bela citação aí, meu irmão. Eu lembro do primeiro também. Causava vários momentos horripilantes. É, assim. Fear é um jogo que se espera que dê medo, né? É, não é nome. Pelo título, né? É pelo título. Não, muito, muito legal, mas eu nem sabia que tava na terceira versão, pra você ter ideia. Nossa, e essa é a pior que a primeira ainda. É. Tô doido de colocar a mão nele ainda, mas não deu. Incrível como esse tipo de jogo tá sem mercado, eu vejo assim. Porque o Dead Space foi um sucesso, mas não um baita sucessão. O Fear, o Homem Mal, lembrou bem, é um ótimo jogo e também não tem tido grande sucesso comercial. Será que as pessoas ficam com medo de jogar mesmo? Os jogos, eles são eficazes com aquilo que eles oferecem? Que... Sabe quando eu acho que vai dar uma voltada nesse modo de terror aí? É quando se popularizar mais a tecnologia 3D, sabe? De TV 3D, porque aí dá pra você usar mais esses efeitos de susto, essas coisas... Com a tecnologia do 3D, né? Eu acho que seria interessante. Eu acho que o terror, em geral, ele tá meio embaixo agora, né? Não é o momento dele. Você pode ver que filmes também nenhum cola, assim, né? Colou lá o último que fez sucesso foi os Jogos Mortais, né? Que nem é terror, eu acho. É filme de agonia, né? De você ver cortando o negócio. Não é terror aquilo. É. Então, talvez volte, né? Igual aconteceu com os Jogos de Luta, né? Eles saíram por um tempo e depois voltaram com tudo, né? Não sei. Mas aí tem que acontecer alguma coisa pra mudar, né? E provavelmente com o cinema indo pra frente, ele leva o videogame junto. Também. Eu acho que o videogame tem mais pano pra manga do que o cinema ainda. Porque você entra no personagem. Né? Você entra no personagem. É. Com certeza. Mas eu não sei, eu acho que esses jogos ainda eles são. O jogo ficou tão eficiente que o pessoal acaba não tendo coragem de jogar e não consome tanto o jogo. Eu acho que a forma do pessoal se entreter com o videogame mudou um pouco, assim. Tipo, tinha que fazer um jogo de terror com multiplayer online. Ah, então, mas a gente já tinha, né? Dead Rising, né? Não, Dead Rising a gente nem tem, mas o Fear 3 tem, cara. Fear 3 tem co-op e multiplayer. Mas eu acho que o fato de você estar acompanhado já mata muito do terror, porque você consegue ter muito, pelo menos esse terror clássico, você tem muito desse envolvimento jogando sozinho. Você fica, você mergulha mais no universo do jogo do que com outra pessoa. Mas se você estiver acompanhado, eu acho que é mais difícil você causar terror com um jogo co-op, assim, por exemplo, como Left 4 Dead, que a gente jogou, que a gente acaba achando caricato, né? Mas não chega a ser um jogo de terror. Eu não consigo classificar como. Vocês conseguem? Não é terror, não. É um jogo de matar zumbi, cara, mas falar que você fica aterrorizado, que você toma susto, eu não... Você tá com a maior galera, cara. Normalmente você joga no mínimo duas pessoas. Eu desconheço gente que joga Left 4 Dead sozinho. Então, tem mais um jogo aqui que eu queria falar, né? Que é... Eu fiquei fã dessa série e foi o jogo que fez eu comprar um PlayStation 1. Que foi o Clock Tower, né? Clock Tower 2, que é considerado um jogo galhofa, né? De terror. Galhofa? É, totalmente galhofa. O que, assim. O que vem a ser? Defina pra nós o que é galhofa. É um jogo... É sério, né? Não é sério. É um jogo japonês, né? Então é um terror japonês. Os japoneses, eles costumam ter hábitos bizarros, né? Então isso é passado pro jogo, né? Então, eu achava legal, assim, que a primeira fase, acho que o Mr. Bubble chegou a jogar, ela é bem macabra mesmo, né? É o primeiro capítulo, né? Primeiro capítulo. Inclusive, até decorei o nome desse negócio, nunca mais esqueci, que é The Curse of the Yellow Doll. Ó, que nome bizarro, já macaro, né? A Maldição da Boneca Amarela. Isso, A Maldição da Boneca Amarela. Então, que no jogo, você controla a personagem, ela chama Alyssa Hale, né? É tipo uma adolescente dessas 16 anos, né? Colegial do Japão lá. Aí ela vai passar o fim de semana na casa do tio dela, né? Só que quando ela chega lá... Ela encontra a prima dela despedaçada, né? Espalhada as partes dela em vários lugares da casa, assim. Aí, ela não acha ninguém dentro da casa, né? Tá a casa vazia lá. E é uma casa bem macabra, assim. É uma casa japonesa, né? Tem aquelas coisas... Aquelas estátuas japonesas, sabe? Aquelas coisas da cultura deles, bem, bem estranhas, assim, né? E tudo meio escuro. Eu achei bem tenso, até. Na época que eu joguei. E a parte quando fica aquela boneca desgraçada atrás de você é embaçado. Então, na verdade, é a prima dela, né? Que ela fica com uma faca falando, eu vou te matar, né? Tipo, e correndo atrás... É uma parada meio Chuck isso aí, hein? É mais ou menos, né? É Chuck, é aquela boneca, né, cara? Esse negócio não me ganha, cara. Não sei porquê. Não é a boneca, é a prima dela, na verdade. Prima dela. A prima dela, que ela tem 7 anos, assim. Ela fica correndo por vários lugares atrás dela. E é, tipo, em qualquer momento, né? Você tá andando assim, de repente começa a tocar uma música do mal lá do capeta, ela vem correndo com uma faca atrás pra matar. E é aquele jogo que você não tem armas, né? Você tem que se esconder pra poder se defender, ou corre, ou tenta atacar com algum objeto, né? Só que aí você vai derrubar ela e ela às vezes volta, às vezes não, depende. Os vídeos ficam mais puta com você. É. O problema era a jogabilidade também, que não era muito boa, né? Ajudava mais ainda. Então, era point and click, né? Era você ia clicando e ali ia andando. Não, você não controlava ela diretamente. Aí a segundo capítulo, esse primeiro capítulo é genial, eu achei. Achei muito bom. O segundo capítulo é galhofa, é num hospital. Aí começa a aparecer zumbi. Aí vira uma maluquice do inferno, assim. É super zoado. E o terceiro eu achei até legal, que é num laboratório. Aí é cheio de órgãos de pessoas, assim, que fazem experiências lá, se acham corpos espalhados, tipo, mutilado. Isso no PlayStation 1 eu acho que era legal ainda. E o inimigo, né, que é, sempre tem um inimigo clássico em cada capítulo, né. E nesse terceiro é praticamente o capeta, assim, né, o nosso capeta, que é um cara, né, tipo um médico com um machado, né, gigante, assim, que ele vai arrastando no chão, ele anda mancando. E ele tem uma máscara daquele demônio Hanya, do Japão, que ele é o capeta clássico daqui, né? Que é aquela cara vermelha com um chifre. Ele tem Oni, né? Um sorrisão. É um... Oni. Isso. Tipo de demônio japonês, né? Um yokai. Mas é... O jogo é legal, mas jogar hoje não dá. Aí, depois desse jogo, eu joguei também o Clock Tower 1 pra ver como era. Achei muito bom. E esse é mais macabro ainda que o 2, né? E também joguei o do Super Nintendo, que acho que quem jogou na época do Super Nintendo também era um jogo bem, bem legal. Agora o 3 bem eu não acabando. Joguei, porque o 3 já... Aí já perdeu toda... Traiu o movimento. Pra variar, né? Só pra aproveitar, então, já que a gente mencionou do Fear, porque todo mundo vai ver, o Fear é um jogo é um FPS, né? Mas só pra dar um contexto... O primeiro Fear, a história é de uma menina que ela tinha poderes psíquicos bem fortes. E o pai dela era cientista e o pai dela resolve junto com o exército americano lá, tentar criar uns soldados que recebessem comando por telepatia. Aí, o que acontece? O cara pega a filha dele e faz inseminação artificial... Pra nascerem gente também com poder psíquico, né? Aí nisso nasce o primeiro filho, eles eliminam ele, porque ele não demonstra ter esse tipo de poder, sabe? É. Aí o segundo filho, ele tem os mesmos poderes da mãe dele. Só que o que acontece? Essa menina, ela morre no parto, né? Então, o que acontece? Esse cara, que é o filho dela, que tem esses poderes, ela começa a, sei lá, vindo do inferno, sei lá de onde vem, e começa a perturbar ele, e faz ele tomar, ele era o general desse exército que recebia comando por telepatia, e faz ele ficar louco. Aí ele começa a tentar buscar um alívio pro sofrimento, aliás, a mãe dele mostra pra ele o tanto que ela sofreu naquele período, aí tenta fazer ele, sei lá, tentar arrumar um alívio pro sofrimento que ela teve. Aí, meu, ele começa a pirar, ele começa, tipo, o cara vira canibal, ele começa, sei lá, ele comer as pessoas pra absorver as memórias das pessoas, tipo, bem coisa bem perturbadora, assim. Ou seja, ele é um FPS, mas ele é nesse ambiente. Entendi. É um FPS com história. É, então, ele é pesado. E é legal que... Você tem várias visões durante o jogo, cara. Então, e assim, como é padrão de terror, né, a mãe dela volta pra Terra pra aterrorizar todo mundo em forma de uma menininha, né? Uhum. Que é padrão, né? Criança é macabro, aí, né? Criança em esse terror, assim. Aí, direto, às vezes você tá lá no maior tiroteio e tal, de repente, tipo, você vira, assim, a câmera pro outro lado, cara, você vê aquele vulto correndo, assim, escondendo. Tipo, aquelas coisas bem Doom, né? Que sua lanterna começa a falhar, de repente. E, cara, tem umas cenas umas partes que você começa a meio que enfrentar fantasma do nada. Até que você descobre que você foi o primeiro filho dela, que foi jogado fora. Você já deu um spoiler, hein? Spoiler. E foi bem legal. É o primeiro Fear. Ah, faz muito tempo esse jogo. Primeiro Fear, muito tempo. E eu tenho que falar isso, porque... Aliás, por que não é spoiler? Porque o Fear 3, você joga com os dois irmãos. No Fear 1, você mata ele com um balaço na cabeça. Pra acabar com tudo. Só que no Fear 2... No Fear 3, eles dois têm que se juntar pra derrotar a mãe deles. Derrotar o espíritozão do capeta que era da mãe deles. Aí, meu, é muito, muito bizarro e muito um ambiente mais de terror do que o primeiro. Porque você pode jogar com o Pointman, que é o soldado, que é o cara que não teve os poderes psíquicos, mas ele tem o slow motion, o bullet time é o poder dele, e você pode jogar também com o outro irmão, que é o psíquico, cara. Você pode possuir outras pessoas. Você, cara, é bem bizarrão, cara. Você jogar com ele é você jogar com o personagem de terror dos jogos que vocês jogaram, cara. Nossa, muito louco. Muito é louco. Muito tenso, cara. Nossa. Parece que não é, mas é. Vou fazer só mais uma, tipo, uma coisa que eu lembrei do Clock Tower aqui, né? Eu acho que tem que mencionar isso. Você perguntou por que é galhofa, né? Uh-huh. Tava lembrando, a personagem lá, a Alissa, né? Que eu falei que ela tem 16 anos, né? Quando ela entra, tem um modo de pânico, né? Quando é um... Tipo, quando alguém tenta te atacar e ela leva um susto, ela entra nesse modo de pânico, né? Aí ela incorpora lá uma entidade, né? Que é o Bates, né? Aí ela... O Exu. É, tipo, baixa, o Exu mesmo, né? Bombagira. Aí, tipo, muda totalmente a personalidade dela, né? E o que é legal é que ela fala com uma voz muito grossa, assim, né? É tipo, imagina uma menina, assim, delicada, de 16 anos, falando com a voz do Duke Nukem, né? É exatamente isso que acontece. Achou o Zé Pilintra. Nossa! Zé Pilintra, e fala palavrão, chuta tudo, muda totalmente, né? É disturbing mesmo, cara, é perturbador. Nossa, você já na caixa do jogo, né? Já vem um saquinho de farinha e um charuto, né? Nossa, um copo de cachaça. Isso. Vamos jogar. Cara, eu tenho duas menções, não são jogos de terror, mas são dois momentos desses jogos, assim, que são bem perturbadores. O primeiro jogo é o The Darkness, um jogo bem antigo. Do 360. Ah, eu joguei esse jogo. É, e aquela parte que ele vai pro inferno, cara. Meu, cara, é que o pessoal aparece na guerra, sabe? Tipo, meu, aparece gente machucada, cara. Meu, é bem disturbing aquilo ali. Vou ter que te cortar, cara. Aquilo é a melhor concepção de inferno que eu já vi até hoje, cara. Num jogo, né, artisticamente. Cara, quando você tá caminhando procurando o cara pregado na cruz. Então, o inferno é a primeira guerra que nunca acaba. É. Eles estão confinados a lutar sempre, sempre, sempre a primeira guerra pra sempre. E, cara, eles não morrem, tipo, são feridos nas batalhas, só tem dor, são tipo, eles curam de volta e voltam pra guerra de novo. Não, e o céu, cara, o que é o céu naquele lugar, cara, é muito perturbador, é muito perturbador. Você lembra dessa parte, Mr. Bubbles? Não cheguei nessa parte, não. Chegou, cara, eu recomendo. Eu acho que é a parte, artisticamente falando, mais impressionante do jogo. Sim, cara. Meu, depois eu vi aquilo, eu imaginei, cara, se existe um inferno, ele é assim, cara. Eu já fiquei impressionado com o inferno do Dante's Inferno. Achei animal, velho. Inferno de lá, achei muito bom. As pessoas, tipo, morrendo e instantaneamente renascendo pra morrer de novo, eu achei muito da hora. A ideia do inferno seria mais ou menos essa, mas, né? Tipo, tem um lugar que tem, tipo, umas pessoas nas paredes presas, aí passa uma lixa gigante, assim, lixando todo mundo e destroça. Aí, em seguida, elas nascem como se fosse uma flor de novo da parede, pra passar a lixa de novo, cara. Maravilha. Vai doer. Muito foda. Vai doer. E outro, aí, fechando aqui o que eu tinha lá, né? O outro jogo é Fallout 3. Mas, cara, tem uma localidade no Fallout 3, um prédio que chama Dunwich Building. É. Cara, esse prédio, ele é todo escuro e ele é cheio de ghoul. Ghoul são mais ou menos os zumbis de Fallout, né? Mas é fogo que é tudo escuro. Se você acender a luz, você chama a atenção deles, né? E se você anda, faz barulho, essas coisas, eles fazem, tipo assim, eles fazem eles dão tipo um berrinho, assim, que eles vão vir pra cima de você e estão te procurando. Berrinho, cara, tipo, é muito... Assim. É um berro, assim, cara. Meu, é bizarro, cara. Aquele lugar, e tem uma missão que é adicionada num DLC, que é pra queimar um livro lá, cara, no subsolo do negócio, mas pra você chegar no subsolo dele... É uma caminhada, cara. É um lugar, assim, perturbador mesmo, velho. Então. Acho ruim entrar naquele lugar. E o legal é que, assim, essa missão do livro, tipo, chega uma... Você conhece um velhinho na cidade? Sempre tem um velhinho, né? É, um velhinho. Velho e menininha, cara. Meu, as duas coisas mais inofensivas, mais macabras que existem. É verdade. Cara. Concordo 100%. Então, aí chega, você vai lá, uma outra menina fala pra você, olha, ele tem um livro, que ele é um livro do demônio, que é um livro antigo e você tem que tomar esse livro de qualquer jeito. Aí, se você toma o livro do cara, ela fala, ó, você vai lá nesse Dunwich Building, no prédio, que lá vai ter um lugar pra você destruir esse livro. Aí quando você chega lá no subsolo mesmo do prédio, tipo, tem uma caverna com umas pedras esculpidas, tipo um altar, assim, coisa, meu, bem macabro, cara. Você tem que colocar o livro lá no altar. Eu falei, meu Deus, isso não é Fallout mais não, cara. É, então, cara, eu falei, caramba, velho. E você tá armado, tá com uma arma super tecnológica, não sei o que, e você sente um cagaço, cara. Putz, ah, sabe onde tem isso também? No Fable 2. Tem uma parte Fable? Também que você... É, no Fable 2 tem uma parte que você... Jogou Fable 2? Eu joguei, hein. Você ouve Lenine? Você tem um Lada? É, não, eu não gosto, não. Eu vou falar que eu não gosto, não, mas eu joguei um pouco do Fable 2. Eu fechei Fable 2. Tá. Nossa, cara, tô ficando assustado com a gente fechando o Fable. Ô, Hyde, você não tá nessa época que você só tem o cartucho do Alien e o do Sonic, cara. É verdade. Você tem mais jogos, tem mais opções, não precisa jogar Fable. É verdade. Ô, desapega. Então, e tem uma parte lá que você entra num clã lá, que o cara, um cara que te recruta pra matar as pessoas numa cidade, um pessoal que tem tipo uma seita demoníaca lá, e aí você pode escolher fazer a missão pra ele, né, matar o pessoal ou Ah, que tem que comer uns pintinhos vivos, não é? Negócio, é, tem que fazer um ritual, assim. Mas quando você desce lá, tipo, o cara são o pessoal do capeta mesmo. Tenso. Tenso, tenso demais. Mas e aí, temos menções honrosas, Homem Mal, tem menções honrosas aí, mais algum jogo? Não, acho que pra mim acabou, cara. Eu não, deu, né? Não dá coragem mais, né? É, nunca fui muito de jogar esses jogos, não. É. Alguma menção honrosa, Raid? Tem, provavelmente eu tô esquecendo muita coisa, né? Que eu joguei bastante, apesar de ser cagão, né? Tipo, pelo menos quando era pequeno, eu gosto desse tipo de jogo, né? E... Um que eu lembro que é macabro, assim, né? Que pelo menos eu achei macabro, era o Doom 3. É... Uhum. Bom, só uma menção, né? E outra... Um momento macabro de um jogo que não é macabro, eu acho que é aquela parte do Max Payne, o primeiro Max Payne, que ele fica drogado, assim, que mostra tudo distorcido. Que ele fica vendo o sangue, assim, o berço do bebê. Né? Aqueles corredores lá, até chegar no quarto. Eu achei aquilo lá perturbador, assim. Tem que andar na linha do trilho de sangue, cara. Isso, é. Eu achei bem macabro. Tenso. Bem macabro. Mr. Bubbles, temos menções honrosas. Eu não tenho, cara. Não lembro de nada. Eu lembrei de uma menção honrosa agora, cara. Aproveitar que você menção? Não tem. Cara, você falou de quando era pequeno, então eu acabei de esquecer de falar antes. Cara, quando eu tinha, assim, uns 4 anos e meio de idade, tinha duas coisas que eu morria de medo. Uma era quando alguém aqui de casa, tipo, eu tava aprontando e falava que ia embora. Aí eu acho que, sei lá, meu medo de ficar sozinho, cara. Malandro, eu tinha cagado de medo. Agora, outra coisa que eu tinha medo era o Sword Quest do Atari. Cara, quando eu tinha uns 4 anos. Cara, não, eu só de ouvir o cara andando. Meu Deus do céu, eu corria, escondi embaixo da cama, trancado. E de minha mãe, minha irmã e meu irmão aumentar o volume da TV mesmo, cara. Eu também tinha medo do jogo de Atari, assim. Cara, o barulho do bichinho andando, assim, eu sentia aquela frios, cara. Me escondia de qualquer jeito. Eu só não tinha medo do Haunted House, né? Que era um jogo de terror da Atari. Mas era tão zoado que não tinha como ter medo daquilo. O jogo de terror não dava medo. Olha não. Isso. É que nessa época eu ainda não jogava. Aí logo, mas isso. Tanto que depois eu joguei muito Sword Quest. Mas eu tinha medo. Meu Deus do céu. Incrível. Mas é isso, galera. Completem vocês com as suas menções honrosas. Qual aquele jogo que dava VRC em vocês? A gente agradece quem teve coragem de ouvir até agora. E foi isso. Valeu e até o próximo episódio.